Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Hino aos Hinos. A edição de hoje deste espaço radiofónico vai trazer ao estimado auditório um momento que eu direi singular, no sentido que vamos falar de Timor-Leste, o país que se tornou independente em 2002 e é dos países mais recentes do mundo. O mais recente é o Sudão do Sul. Mas diziam então que é um dos países mais recentes do mundo. Timor-Leste é também um dos países mais pobres, embora agora tenha conhecido uma evolução de facto muito interessante. Aliás, já não ocupa o último posto. Timor-Leste foi português até 1975, na altura em que se declarou unilateralmente independente de Portugal. Portugal nunca reconheceu a independência do país até 2002. Uma das duas partes da ilha da Indonésia declarara-se então independente de Portugal, recordando aliás que foi a 28 de dezembro de 1975 que essa independência aconteceu pela primeira vez, e já lá explico porquê da primeira vez. O hino, escrito por Francisco Borja da Costa, foi ouvido então pela primeira vez nesse mesmo ano e nesse mesmo dia, 28 de dezembro de 1975. Quase um ano depois, as forças indonésias invadiam a outra parte da ilha, ou seja, Timor-Leste, para assim unificar a ilha. Os timorenses deram resistência e, de uma forma imediata, houve uma intervenção também portuguesa, que assim faria com que as forças timorenses tivessem outra força. Deram-se confrontos múltiplos, mesmo muitos confrontos, mas as forças timorenses acabaram por vencer em Indonésia e declararam-se então independentes em 2002. Aqui a independência foi também reconhecida por Portugal. É interessante como a União Europeia, aliás, como a Europa, se distanciou do caso português a partir do momento que cai a ditadura e que países em África se declaram independentes. Apesar de em 78 as forças, enfim, a União Europeia, ou a CE, ter entendido que a Madeira devia pertencer à África, foi uma intervenção pouco sentida, no sentido de que não houve uma pressão muito grande para que Portugal tivesse devolvido Timor à sua independência e também, enfim, a Madeira ao continente africano. No caso, voltando a Timor, o país, como disse, teve então este momento de independência, que durou quase um ano, e foi de todas formas o processo, iniciou-se o processo de independência do país. Demoraria muitos anos, é um facto, mas tal viera a acontecer. O país integrara desde logo a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e que, enfim, passou desde logo a membro permanente. O português que se fala hoje em Timor-Leste muito se parece com o romeno, embora, enfim, uma lógica da mistura do tétum com o português. Embora, como eu dizia, haja com este novo acordo ortográfico um objetivo de fazer com que o português seja um idioma mais unificado. Para quem ouve hoje o português, facilmente percebe que ele tem demasiadas influências para, por exemplo, um português se entender bem em Timor-Leste assim que lá chega. Em países como o Brasil, como, por exemplo, Cabo Verde ou Angola, é fácil entendermos com os nativos. Mas em Timor-Leste isso não acontece. É preciso uma fase de adaptação que vai mais além da cultura. Tem também a ver com o idioma. Ainda assim, como disse, há um esforço da CPLP em que países como Timor e também a própria Guiné Equatorial, que aderiu por vontade própria à CPLP, e é aliás um dos países que falam português oficialmente, mas diziam então que, digamos, Timor-Leste está então numa rota de aproximação com Portugal e também com o idioma que é o português. O tétum é um idioma co-oficial, porque o oficial continua a ser apenas o português. Vamos então ficar com o hino do Timor-Leste, composto, enfim, escrito por Francisco Borja da Costa. E, enfim, vamos trazer aqui então este hino que é o oficial desde 2002, desde que Portugal e Timor se, enfim, reconheceram a independência da outra parte da ilha. Agora vamos até o Azerbaijão, de uma das partes da Ásia para outra parte da Ásia. Uma faz fronteira com a Oceania, outra faz fronteira com a Europa, digamos assim. Aliás, o Azerbaijão pode participar em competições como, por exemplo, o Festival Eurovisão da Canção, ou até mesmo competições europeias futebolísticas. Digamos que, sendo parte da União Soviética, o Azerbaijão pode participar ainda de alguns eventos, algumas cerimónias, não podendo, por exemplo, integrar a União Europeia, mesmo que a Rússia integrasse, como é lógico. De todas formas, situa-se na Ásia, faz fronteira com a Europa, mas situa-se na Ásia, o Azerbaijão. E nós aqui vamos conferir então este espaço. Neste espaço, aliás, do hino aos hinos, o hino composto por Ahmed Yaban, e também, aliás, isto em termos de letra de Ahmed Yaban e composição musical de Yuseid Azipayov. São dois nomes já antigos e que já não estão vivos. Este hino não foi composto em 92, nem tampouco mais ou menos, embora foi adotado como hino oficial desde essa altura. Inicialmente o hino foi considerado como hino nacional em 1919 pela República Democrática do Azerbaijão. Reconhecemos que agora o nome não é exatamente este, é apenas Azerbaijão. Mas diziam então que na altura em que se chamava República Democrática do Azerbaijão, o hino foi declarado, aliás, não foi declarado como o hino oficial do país. Em 1921, todavia, as forças soviéticas invadiram esta república e tornaram-na como parte integrante da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De imediato, o hino deixou de ser hino e foi composto um novo hino para aquela região. Para aquela república, aliás, como acontecia para várias outras repúblicas soviéticas. Havia um hino nacional da União Soviética, mas havia alguns hinos para algumas repúblicas na altura, repúblicas socialistas soviéticas. O Azerbaijão não foi exceção à regra e então também teve o seu hino administrativo, digamos assim, teve o seu hino daquela república, mas, para todos os efeitos, a sua bandeira era a da União Soviética. Até 1992, pouco tempo depois de cair a União Soviética, em 1990, gerou-se toda uma série de conflitos e o Azerbaijão acabaria então por conseguir tornar-se independente em 1992. Vamos aqui conferir nesta edição, nem mais nem menos do que, precisamente, o hino do Azerbaijão. Eu vou voltar a encontrar-me consigo na próxima terça-feira. Desejo a todos a continuação de uma boa noite e até amanhã. Aliás, até para a semana, peço desculpa.